Salve galera, aqui é o Ultramarcos e bem-vindos a mais um Papo de Mesa, o podcast sobre jogos de miniaturas, de board games e afins. E aqui quem tá falando é o Estevão. Oi, aqui é o Montanha hoje, de novo. Aqui é o Paulo, novamente. E nós vamos falar hoje sobre heresia, meus amigos. Finalmente a gente vai falar sobre esse tópico que talvez seja um tabu ou não, mas nós trouxemos aí o Monte e o Paulo, que são experts, são os nossos experts de plantão. Nossa. Pra falar isso. Olha a responsabilidade. Responsabilidade, hein, meu? Deixa eu abrir aqui alguns links. Vai, abre aí a Wikipedia. Pode abrir aí a Wikipedia, o Lexicano, rapaz. Abre o Lexicano, abre o Codex Marines, abre o que você quiser aí, Montanha. Pode hoje abrir. Hoje nós vamos visitar os anais do 40K, hein? Não vai visitar os anais do Montanha, não. Beleza. O Paulo só fica quieto, né? O Paulo nem fala nada, né, cara? É? Ele já aprendeu que é melhor não se comprometer. O Paulo ainda tá meio tímido com a gente, daqui a pouco ele... Acho que o Paulo tá com medo da galera do Assault Tuesdays achar que o Paulo tá traindo o Assault Tuesdays com a gente. A gente lentamente tá roubando o Paulo pra cá, né? Do nosso lado. Nós não estamos nem disfarçando a intenção, né, Marcos? É. Relaxa, tem pra todo mundo, vai. Opa! Boa! Você é grandão também, Paulo? Enorme. Ai! Uma montanha, vambora, vai! Beleza! Falou, pessoal! Até mais, pessoal! Até mais! Bom, galera, a gente vai falar hoje sobre esse evento que é um separador de águas aí do mundo de 40K. Sim, nós vamos continuar falando de 40K porque os hosts e o convidado mais assíduo, que é o Montanha, adoram 40K. O Montanha tem a... O Paulo também é um outro tarado. Não, como... mas boato da vez, né? Dizem que ano que vem tem nona edição de Fantasy. Vamos ver se o jogo melhora pra mim. Eu já vi isso hoje, que vai ter uma nona edição. Eu tinha achado que a GW ia dar uma parada nesse lançamento de edição, edição, edição, mas parece que não é muito, não. Vai sair uma nona edição e aí novos codex, tudo de novo. É aquela coisa, né? Reza a lenda que o pessoal do Fantasy ficou bem puto com a oitava edição. Eu sou um que parei, mas tem muita gente que discorda, obviamente. Você nunca de mim, gostou, né? Montanha. Você já falou que você nunca gostou mesmo. Sim, mas eu comprei. Parei. Eu comprei a edição especial da nona, da oitava. Li todo o maldito livro e cheguei à conclusão de que não era mesmo pra mim. É, eu também comprei. E aquilo, é um jogo complexo. Mas outro dia a gente teve aqui o Mordecai, lá que do, é um grande defensor. Balls. E yeah, ele é um entusiasta e tanto do Fantasy, e ele até comentou, a gente leu o e-mail dele, acho que foi no segundo episódio, onde ele fala que gosta do Fantasy e tal, e que o Fantasy vai muito bem, obrigado. É aquilo. Eu só não entendo essa necessidade da GW, porque assim, quem joga há bastante tempo, né, eu comecei a jogar na terceira edição, mas eu sei que tem gente que começou a jogar na segunda, até na primeira, essas edições elas eram mais espaçadas, e de repente elas estão ficando tão pertas, tão perto uma das outras que, sei lá, é difícil acompanhar, né? É, a oitava é de quando? É de 2011? É, se brincar é isso, 2011. Cara, eu vou até pular a edição, porque eu nem peguei o jeito da sexta edição das regras do 40K ainda, cara. Vou até esperar sair a outra já pra aprender as regras de novo. Pois é, e assim, a gente joga tanto, né? Que exatamente. Não sei até que ponto compensa. O Paulo aqui, eu acho que é de longe quem tá jogando mais. Mas eu jogo uma vez por mês, olha pouco lá. Também. Então, até que ponto compensa a gente ficar trocando de edição? Isso é uma coisa que eu coloquei outro dia conversando, acho que foi com o Walter, que sei lá, cara, não tem nada obrigando a gente a trocar de edição ou a trocar de codex, cara. Então, sabe, eu acho que se todo mundo entrar na mesma vibe, lasque, pode sair a edição que for. Mas vamos voltar a falar de heresia? Vamos voltar a falar de heresia. O que eu ia falar é isso, o Marcos estava dizendo aí, a heresia é meio que um divisor de águas, né, para a história do Warhammer 40.000. E acho que um outro fator muito importante sobre a heresia, antes do lançamento dessa linha da Black Library sobre heresia, a heresia tinha sido muito falada, mas era sempre aquela coisa muito, muito underground, muita incerteza, faltava informação... Mas aí a Black Library veio e lançou a linha da heresia, cara, que foi... Que não só aumentou ou proveu essas informações ou essas coisas que estavam um pouco encobertas e dito pelo não dito, mas, na minha opinião, estilingou a qualidade das publicações da Black Library. Eu acho que consolidou enquanto editora, cara, as histórias em si, os livros. A gente tem ótimos livros antes da Heresia, tá? Mas eu acho que com a linha da Heresia, eles até entraram em top livros de ficção dos jornais. Isso, que é New York Times, New York ou Times, qualquer coisa assim. Eu acho que eles realmente consolidaram e estilingaram na qualidade de enquanto uma casa editorial. Amadureceram, né, nesse sentido. E até a Heresia, cabe lembrar aqui, antes da gente entrar na Heresia propriamente dita e começar a falar dela e tal, a Heresia, como você estava mencionando mesmo, Marcos, ela era algo que existia nesse universo, ela era mencionada no Codex dos Space Marines, no Codex dos Caos Space Marines e tudo mais, mas era isso, e ficava nisso. A grande parte do conhecimento que a gente tinha da Heresia estava aí na internet, foi sendo juntada literalmente de migalhas ao longo de anos, informações aqui e ali, e o pessoal foi montando isso, e de repente quando a Black Library lança essa linha de livros detalhando a Heresia, mergulhando na Heresia, isso foi um sucesso editorial muito grande, como você está dizendo, e eu acho que deixou bem claro para a Games Workshop o potencial que ela tinha, que ela possuía e que ela vinha ignorando. Ela ignorou por muito tempo que os fãs do universo queriam ver os Primarcas, queriam jogar com os Primarcas, queriam ver essas legiões de Space Marines como elas eram lá atrás, e aí, ao perceber o sucesso da linha editorial, né, da Horus Heresy, dos livros publicados pela Black Library, eu acho que ela foi aí que ela deu o sinal verde para a Forge World levar à frente esse projeto que vem sendo consolidado agora da Heresia, lançando os livros sobre Heresia pela primeira vez. Primeira vez não, porque já teve antes, mas eram feios pra caramba. Pela primeira vez a gente tá tendo miniaturas legais dos Primarcas, né? Sim, e sim. E eu acho incrível. Acho que tá num momento muito legal. A Heresia tá em voga hoje em dia. E tem mais uma coisinha que eu queria comentar, que eu acho que toda essa saga da Heresia é a grande história sobre Marines, né? Porque por mais que seja a facção mais popular do jogo, e tem vários livros sobre eles, sabe, eles acabam meio que caindo numa receita de bolo, sabe? Tal planeta se rebelou, chegaram marines da cor rosa, eles bateram todo mundo e tudo acabou por isso mesmo. Vários livros sobre marines acabam sendo meio genéricos. Em si, justamente que o marine, ele é um soldado que passa por uma lavagem cerebral até certo ponto, né? Aqui, na Heresia, não. Você vê que cada legião tem uma personalidade distinta, cada soldado tem uma personalidade distinta, e tem realmente um grande drama que acontece com toda essa história de traição da Irmandade. Sim. Né? Não, e assim, Paulo, uma coisa, o Marcos sabe disso, que eu comentei isso muito com ele, eu acho que aqui, dentre nós que estamos reunidos aqui, eu sou o que menos sabe de Heresia, hoje eu vou ser o Orelha, que eu comecei a ler os livros faz pouco tempo, e eu comecei a ler pelo primeiro, né, e assim, eu falava pro Marcos, cara, é muito triste você estar lendo esse livro, porque o livro é uma tragédia. Nossa. Anunciada. É. A gente já sabe o que vai acontecer ali, né? Porque quem joga o Warhammer 40.000 e começa a ler um pouco já sabe a história. Sabe que o Horus traiu o Imperador. Eu brinco que, assim, você... ó, que a Heresia é meio que uma Game of Thrones, só que no Game of Thrones a gente não sabe quem vai morrer. A Heresia, infelizmente, a gente já sabe quem não termina vivo a história. E você sabe, por exemplo, você sabe que o Horus vai trair o Imperador, que vai acontecer alguma coisa ali, mas de repente você começa a ler o primeiro livro da Heresia, Horus Rising, você começa a ler o Horus Rising e você começa a ver o personagem do Horus, e é isso que o Monte falou, você simpatiza com o cara, você se identifica e você fala, putz, como é que esse cara vai virar um vilãozão? E aí você vai vendo, que inclusive o mote desse livro é que as sementes da heresia estão sendo plantadas ali, e você literalmente vê sementes da heresia sendo plantadas, e é desesperador, cara, mesmo você sabendo o que vai acontecer. E aquela coisa, né, você que já está acostumado com o ambiente do 40K, o futuro distópico, né, o fervor religioso e tudo mais, quando você está começando a ler os livros da heresia, você vê, nossa, tem um futuro brilhante planejado para a humanidade, e tudo vai dar certo. Só que não. pegando o que o Paulo falou, cara, quando tu descobre qual era a premissa do Imperador, que o Imperador quis reconstruir a humanidade, unificar a humanidade, para que a humanidade saísse das trevas, para que não houvesse mais religião, para que ele queria levar simplesmente iluminação para toda a galáxia. Não só olha isso, como né? terminou, deixa eu interromper vocês um pouquinho. Antes de... Desculpa quebrar o clima, mas... Até já sei o que você vai falar. Você jogou o balde de água fria. Mas, duas coisinhas. Uma, eu quero capturar o que a gente fez nas últimas duas semanas. Mas a outra, eu quero deixar um spoiler alert para quem não leu os livros. Melhor parar agora, porque a gente vai falar tudo o que a gente sabe dentro dos livros. Galera, pra continuar a tradição, fala pra mim, o que vocês fizeram nas últimas duas semanas relacionados ao hobby? Eu, porque a minha foi bem simples, eu estou continuando a ler o Thousand Suns, que eu não tinha terminado ainda. Putz, foi o único que eu fiz. Cara, isso é legal. Isso é muito legal. Então você não leu ainda o Próspero Burns? Não, eu fiz o contrário, eu li o Próspero Burns, porque eu recebi ele em livro antes do que o Thousand Suns. Você sabe que essa era a ordem. Eu ia falar correta, isso, cara. Né? Funciona super bem nessa ordem aí. Não, mas inclusive, era o plano original da Black Library que saísse primeiro o Próspero Burns e depois o Thousand Suns. Acontece que o escritor do Próspero Burns, o Dan Abnett, teve uns problemas de saúde, então o livro dele foi postergado em alguns meses. Vamos lá, Paulo, já que você está falando, manda aí o que você tem feito nas últimas duas semanas com relativo ao hobby. Eu participei num podcast semana passada. Você também já tá ficando arroz de festa, hein, bicho? Eu fico muito feliz com isso, cara. Me torne famoso na internet. Opa, microcelebridade é nóis. Microcelebridade, acho que a gente pode aspirar a ser. Quero que eu e o Estevam, a gente dá mó ralada pra fazer essa porcaria, e o cara que leva fã é o Montanha. É o Montanha, né, cara? Vamos lá. Mais alguma coisa, Paulo? Não, por enquanto é isso. Eu tô só acompanhando rumores do Codex Marine, que em teoria sai mês que vem. Algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas de produzir, pouca coisa. Nada. Legal. Lembrando que quando esse podcast for ao ar, o Codex Marine já vai ter saído faz um tempo. Faz uns 6 meses já, né, cara? Já vai ser velho. Já vai ter saído o Tyranid, né? Já. O Tyranid já tá na linha de produção, né, pelo que eu entendi. Estevam, o que você fez nas últimas duas semanas? Putz, cara, eu... As últimas duas semanas aqui foram tão corridas, cara, que vou falar que eu não fiz muita coisa, não. Eu recebi um material aí que eu quero começar a trabalhar e tô ainda montando as miniaturas de Mordheim. Quero começar a pintar logo pro nosso encontro em São Paulo aí. Que já deve ter acontecido, né? Possivelmente já vai ter acontecido quando isso for ao ar. Mas pra poder dar uma enxovalhada nos teus Bretonians com meus vampiros. Eu já abortei a ideia dos Bretonians porque tava vendo umas listas lá. As miniaturas que eu tenho são todas montadas. E as listas de Mordheim ia ter que ser miniaturas sem montar. É tudo cara a pé. Isso, é tudo. E aí eu acho que eu vou ir de Tomb Kings ao invés de Bretonians. É, Tomb Kings. Assim, tanto um quanto o outro, a lista é unofficial, né, cara? Não é. Eu não acho que eu vou lista. Como. Tô pensando de como Undead em vez de. Em vampiro vez contra de... vampiro, cara? Cara, eu tenho que fazer. Eu não vou comprar mais miniatura, meu. Ai, ai, ai, mano. Você quer me. Compra pra mim, eu vou lá buscar na Miniature Market e eu monto outra lista. Não. Pô, tem uma lista bem legal, cara, que eu tava tentado a montar, que é a lista de Dwarf Treasure Hunters, de, né, caçadores de tesouro anão. Ai, que legal. É, achei bem legal, porque é só. Ah, não, né, cara? Você pode botar aqueles Troll Slayers e tal, achei bem legal. É. Vamos lá. E eu até postei hoje no Facebook, então quem viu já sabe quanto tempo a gente gravou esse podcast. Eu terminei o meu Executioner da minha gangue de guild do Marifol. E eu fiquei muito, muito contente com o resultado. Achei que ficou foda. A miniatura ficou bem legal. O grande mistério dela é aquilo que você já comentou no programa aí pra trás. Como é que esse cara se limpa depois do banheiro, né? É, quero ver ele aliviar, né? Tocar uma... aliviar. Enfim, vamos lá. É, vamos, técnica, lança aí o spoiler alert e vamos embora pra cair no mundo da heresia. Antes da gente, então, voltar a entrar mesmo assim na heresia, eu queria comentar algo que eu acho mega interessante a respeito da heresia, que é que todo esse potencial, todo esse background fodaço desse jogo aconteceu, reza a lenda, né, praticamente por acaso. A heresia começou a existir no background do Warhammer 40.000 por volta de 1988, e ela entrou na história literalmente para encher linguiça. Os caras estavam escrevendo um livro, era um chapter approved, e eles tinham um espaço em uma página, porque quem conhece os materiais da Games Workshop sabe que, por exemplo, dentro dos codex tem vários quadrinhos, às vezes com histórias pequenininhas, mas que dão boas ideias para armas e tudo mais. E a heresia nasceu justamente disso, de um pedacinho que eles precisavam encher numa página. E aí eles escreveram um texto rapidinho sobre a heresia, porque era mais fácil escrever um texto do que mandar um artista desenhar alguma coisa para encher aquele espaço. Então a heresia começou a nascer aí. O estagiário, ô Beltrano, escreve aí umas... Escreve aí alguma coisa. Deixa eu pegar um estagiário aqui. Ô Rick Priestley, escreve alguma coisa aí sobre... Aí, nesse mesmo ano, em 88, em outubro de 88... eles publicaram um livro chamado Realm of Chaos, que é um livro hoje famosérrimo, mega difícil de você encontrar. Às vezes você acha ele no eBay, em leilões, que acabam saindo mega caro. Por coincidência, era... aquele hoje. Tá uns, tinha um por $150, outro por 100 libras. Então, olha aí, que tal, não? Ele é um livro mega caro hoje em dia mesmo. Mas assim, era um livro que focava nos deuses do caos, e aí eles... tiveram já nessa época a ideia de fazer uma ligação dos dois universos, do Warhammer 40.000 e do Warhammer Fantasy. E aí sugeriram que os marines traidores tivessem alguma ligação com o caos. De novo, comecinho da semente da heresia. Mas o mais legal é que, mais uma vez por uma coincidência, ainda nesse ano, em 88... a GW lançou um jogo de miniaturas chamado Adepticus Titanicus, que era um jogo de batalha, de, né, como os outros dela, mas em escala menor, onde tinham vários titãs lutando um contra o outro. Mas a verdade é que a GW só tinha como pagar para fazer um molde, um set de moldes de titãs. Então ela não ia ter como fazer... isso, ela não ia ter como fazer duas guerras, duas raças separadas, dois Sprues diferentes com titãs diferentes. Então alguém falou, não, então a gente podia fazer uma espécie de guerra civil e botar um lado contra o outro, e assim a gente justificava que os titãs eram iguais. E aí nessa caixa saiu um set de titãs em azul, outro set em vermelho, e o resto é história. A heresia nasceu aí. E daí veio Marines e Marines com espetos. Isso, Marines com espetos, e o resto é história. Hoje o Aaron Damsky Bolden pôs um post no blog dele. E, apesar de eu não ter chegado a ler inteiro, ele tava discursando sobre o Horus, né? A pessoa, seja lá o que for. E o papel dele como War Master. Mas aí ele fala assim, que eu achei muito interessante, e até voltando ao que a gente tava falando sobre como amadureceu literariamente... Faz sentido eu falar isso? Literariamente? Faz. Sobre... ele comenta o seguinte... O quanto ele tem pesquisado e conversado com os lore masters... Sei lá como eles colocam isso... para poder chegar a entregar um material coeso. Sim. E ele falou que tudo isso começou há muito tempo atrás... agora remetendo ao que você acabou de falar... Quando ele coloca até no post, ele fala assim, quando o Rick Priestley virou e falou assim, ei, eu tive uma ideia. E aí ele põe três pontinhos assim. Então, é o que você falou, mas ele põe uma ideia aí do fundo da cabeça de alguém e um abraço. Por um acaso, né, cara? Literalmente um acaso, uma injeção de linguiça aqui, uma outra menção ali, uma dificuldade de monetária mesmo. A GW não tinha grana, era uma empresa pequena, ela não tinha como pagar para fazer dois moldes diferentes. E de repente você cria uma propriedade intelectual fantástica, engajante, que deixa os fãs ainda mais apaixonados pelo universo, que trouxe gente nova para esse universo, porque como você já colocou aí no começo do programa, esses livros ficaram na lista dos mais vendidos da New York Times, cara. Então muita gente acabou conhecendo esse universo do Warhammer 40.000, assim como teve gente que chegou até o Warhammer 40.000 através dos jogos, Dawn of War e tudo mais, muita gente começou a conhecer esse universo através desses livros da heresia. E querendo ou não é isso, é um material que a GW deixou de lado como secundário por muito tempo, e hoje tá na crista da onda, com um monte de material saindo e a galera empolgadíssima para jogar o Warhammer 30.000, como o Paulo falou aí também. A Forge World lançou um livro, agora eu não sei dizer se ele é antes ou depois do lançamento do Horus Rising em 2006, que é o Images of the Heresy, uma coisa assim. Ah, mas esse não é da, esse é da Black Library. Esse é Black Library mesmo? Deixa eu puxar ele, dá. Deixa eu ver a data dele. Heresy, Collected Visions. É, Collected Visions. Isto. Não é Visions of Heresy o nome desse livro? É alguma coisa assim. Que é um livro de imagens, ele só tem isso. Desenhos. É, sabe que, até onde eu entendi, as imagens vieram num card game da Horus Heresy. Isso. Uma das coisas que a GW começou a fazer há algum tempo foi licenciar a marca dela para diversos produtos. E um dos produtos que ela licenciou foi um card game. E esse card game acabou usando, né, se amparando muito nesse lance da heresia, usando várias ilustrações, fizeram muitas ilustrações, e esse Visions of Heresy é um livro isso, que colecionou a arte, né, botou a arte desses cards num lugar só, mas também traz muito texto, traz muita coisa legal. Traz muito esse texto, livro. Fica bastante coisa, background. E é isso que eu ia falar. Mas acho que ele não se limita apenas ao card game. Ele tem coisa sim dentro de que foi publicado em Codex, essas coisas aí. Sim, ele tem bastante sketches do... Isso, de um artista... John Blanche, né? John Blanche. Tem uma história curta de um Tech Marine, um adeptos mecânicos dentro desse livro. E o lance é que essa história, ela é a antecessora, quando essa história termina, começa o Mechanicum, que é o livro número 9 dessa heresia que a gente tá lendo hoje. Entendeu? Não é o da Kaban Machine, né? É, tô olhando Kaban Project aqui na mão agora. É, porque tem um conto que é sobre o Kaban Project, que é um adeptos mecânicos que ele encontra a Kaban, né? Ele faz parte do pessoal e ele cria amizade com a máquina. Exatamente, é isso aí. E aí ele traz pro... Isso foi reeditado, porque eu li isso num livro esses dias da heresia de histórias curtas, né? Acho que é Traitors, deixa eu ver se eu acho que não é do livro. Tales of Heresy, não? É dessa série nova? É, mas esses aí que vocês estão falando são os livros da heresia, né? Falando as novelas, vocês estão dizendo. Porque esse outro livro que a gente tava falando antes, eu realmente não vou me lembrar o nome agora, eu tenho ele lá em Cuiabá. São dois livros que saíram pela Black Library. Inclusive eu dei uma olhada aqui no site e não consegui encontrar. Tem um livro que foca só no card game, que são as artes do card game. Outro livro, que inclusive eu acho que ele chama Collected Visions. Chama The Horus Heresy Collected Visions. O Collected Visions, ele tem... São quatro volumes. Eu tenho isso num volume único. Visions of Darkness, Visions of Treachery. Imagino que o último deve ser Visions of Heresy. Esse livro que eu tenho, que é um volume único e é capa dura, ele é uma coleção desses outros quatro volumes que saíram anteriormente. A GW tem essa mania. É esse que eu peguei, esse que você tem na mão aí é o que eu li também. Acho que todo mundo tá com esse na mão, né? A Black Library Publication, o livro foi previamente publicado na Inglaterra com os nomes Horus Heresy volume 1, Visions of War, Horus Heresy volume 2, Visions of Darkness, Horus Heresy, volume 3, Visions of Treachery, quase eu. Horus Heresy, Visions of Death, de 2004, 2004, 2005 e 2006. E aí depois isso foi republicado, mas isso é um livro. Aí o outro livro, que a gente podia até googlar, Eu esqueci o nome do jogo, meu Deus do céu. Era, salvo engano, era da Fantasy Flight. Ó, achei aqui, ó. É, em 2012, a Sabertooth Games propôs a ideia para o Games Workshop de fazer uma super especial Mega Battle Box focada na batalha final da Horus Heresy para isso. O nosso Warhammer 40K Colérico Card Game. Então era isso, era um card game chamado Horus Heresy também, produzido pela Sabertooth Games sob licença da Games Workshop. E aí as imagens desse jogo também foram publicadas em um livro pela Black Library. Só pra gente dar um contexto, em termos de livros, que eu acho que vai ser meio que o foco do que a gente vai falar hoje, salvo engano, a gente tem 25 livros, estou olhando sim na Wikipedia, Estevão. 25. São 26 livros já, já tem o Vulcan, Vulcan Leaves. Saiu um novo? Saiu novo agora? Sim. Então são 26. Eu acho assim, acho que a gente, sei lá, não precisa entrar nos livros, fazer um resumo dos livros, até pra não ficar muito cheio de spoiler pra galera. Tô de acordo. Mas eu acho que a gente pode dar uma recomendação, comentar, né? É. É, mas eu acho que assim, a gente pode começar a comentar a heresia na ordem aí dos livros, porque os livros seguem mais ou menos a ordem dos fatos, não? Mais ou menos, né? Alguns eles... É, chega um ponto da história que tudo é simultâneo, né? É tipo, sei lá quantos anos, quantas décadas ou até séculos da galáxia em Guerra Civil. Então, os caras podem contar uma história que ela parece solta, mas ela tá acontecendo dentro de um período, né? Eu acho que até o Flight of Eisenstein... é uma sequência. É aquela coisa, eu digo sempre assim, né? Você quer ver o início da heresia, você vê os três primeiros: Horus Rising, False Gods e Galaxy in Flames. Você viu o Flight of the Eisenstein? Ele é o Galaxy in Flames visto de outro ponto de vista. Isso, exatamente. E o Fulgrim repete o mesmo ponto, né? De um terceiro ponto de vista. A partir daí, o assunto da heresia ele vai pulando de legião em legião, né? Até não fica muito certa a cronologia. É, por exemplo, porque o Legion fala da heresia antes da heresia. O Descent of Angels nem fala sobre heresia. Eu não li ainda o Legion. Legion, olha, vou te dizer, pra mim é um dos melhores, assim. Uhum, concordo. Em termos de conteúdo, o Legion me fez pensar. E, de certa forma, é um dos livros mais trágicos que tem, né? Sim, porque, assim, ó, na verdade, é o que eu quero dizer, porque, assim, quando a gente for falar dos Primarcas... Me lembrem, pra mim, assim, ó, quando tu vê o Alfarius e o Almegron tomando a decisão, eu digo assim, puta, cara, eu fico com muita pena deles, cara. A última frase do livro é marcante, né? Putz, eu pensei assim... Cara, vocês vão spoilar pra caramba hoje, né? Tô quase indo embora. Então, vamos lá. Pra quem começou, quem tá interessado, comece com os três primeiros livros. O Horus Rising, que é o primeiro, pelo nosso querido Dan Abnett. É fabuloso, ele dá uma introdução no universo de maneira fenomenal. Eu não sei vocês, galera, mas eu comi o livro em pouquíssimo tempo. Eu li o livro e... Eu vou admitir que eu levei um bom tempo pra entender aquele primeiro capítulo, porque ele já começa com "eu estava lá quando Horus matou o imperador", desse fica... Hã? É, ele começa meio estranho, e o livro tem isso, né? Ele quer te pegar, ele quer te enganar. Ele mostra, a gente é recepcionado nesse universo, nesse momento da história, no meio da coisa. A cruzada está se encaminhando para o final, e aí você entra, literalmente, pega o bonde andando e vai na janelinha, e você fica meio sem saber o que está acontecendo, né? E aí, igual a gente já falou, você segue esses três livros que vai te dar a introdução à heresia. Mas olha só, Marcos, antes de falar da heresia propriamente dita, não seria legal falar do que antecedeu, que a gente tem aí na nossa sugestão de pauta, falar um pouquinho do surgimento do Imperador e o que aconteceu até esse momento, falar do surgimento dos Primarcas, para aí a gente começar a falar da heresia propriamente dita. Beleza, vamos lá. na verdade, toda a história da Grande Cruzada começa com o Imperador. A origem dele não é muito clara, mas só se sabe se que ele é o Psyker, né, ele tem poderes psíquicos, ele é o Psyker mais poderoso, pelo menos, da humanidade. Ele já estava atuando na história, por detrás dos panos, há milênios. Supõe-se que ele nasceu por volta de 8 mil anos antes de Cristo na Península da Anatólia, atual Turquia. Mas, de novo, tem muita coisa da história do Imperador, que a GW lança um pouquinho aqui, depois volta atrás, até porque teve muita reformulação do Fluff. Então você não pode atribuir tanta certeza à origem do Imperador. Mas o objetivo do Imperador, a razão pela qual ele nasceu e a missão que ele tomou para si, é combater o caos, os deuses do caos, os habitantes do Warp, e proteger a humanidade do caos. E, mas ele já sabia da existência do caos? Uma das origens do Fluff, que eu pesquisei no Lexicano, nem sei se ainda é válida, diz que sim. Que é, uma das teorias é que no passado remoto da humanidade, quando só existiam tribos, os xamãs todos eram os Psykers, certo? E eles tinham a prática de reencarnar. Mas eles estavam tendo dificuldade para fazer isso. Porque o Warp, quando sua alma ia pro Warp, né? Você teria que voltar. O Warp tava ficando tempestuoso. Ia contaminando. Não, contaminando. A alma não tava conseguindo voltar, sabe? Uhum. Tava turbulento, essa é a palavra que eu tava procurando. Então, esses xamãs se reuniram num grande conclave e tomaram uma decisão. Todos iriam se suicidar simultaneamente e tentar reencarnar com uma única alma. Seria e aí, em tese, todos eles voltaram como imperador. Então. Isso. Caraca, isso eu não sabia não, cara. Esse é um fluff extremamente remoto, eu nem sei mais se ele é canon, mas é um assim, que eu gosto. Pro leitor que tá desinformado, o que é canon? Faz parte da mitologia oficial aceita por uma determinada organização, grupo ou dona da propriedade intelectual. Uma coisa que eu queria comentar do Imperador é isso. Uma coisa que eu acho bem legal é que ele aparece. O pouco que eu li falando dele assim, eu fiquei com a impressão que ele acompanhou a história da humanidade por um tempo. Uhum. E aí, literalmente, quando a merda pega no ventilador, quando tudo dá errado, ele aparece como salvador, buscando unificar a raça humana primeiro na Terra, isso, e depois expandindo para reencontrar a raça humana espalhada pelas galáxias. E uma coisa muito legal que eu acho da figura do Imperador é uma dicotomia que ele traz. Porque no começo, quando ele começa a criar as fundações da Grande Cruzada que ele vai empreender pelo espaço, a primeira coisa que ele faz é abolir todas as religiões. Inclusive tem um conto, eu não sei se eu ouvi esse conto, se eu li esse conto. A Última Igreja? Isso, da Última Igreja, pode, né? É muito bom. E tem um padre, e ele tá na Última Igreja, e os Space Marines, os soldados, não são Space Marines ainda, mas os soldados do Imperador estão vindo para acabar com ela e acabar com todo o traço de religião do planeta. E chega um carinha lá, cuja única coisa que ele faz desde que ele coloca o pé na igreja é discordar do padre. Aham. Que é o próprio Imperador. Sim, que ele dá contra em tudo. O padre fala uma coisa, ele vai lá e enfia o dedo na ferida, dizendo assim, não, mas tem certeza que foi bem assim? Que é o próprio Imperador. Mas aí depois, o que acontece? Ele acaba se tornando uma divindade. Esse é o desenvolvimento legal da coisa toda, né? Mas sabe nesse conto, deixa eu te fazer um porém, nesse próprio conto, tu já vê que isso tá destinado a acontecer. Porque o cara só virou um padre, um religioso, porque num campo de batalha lá, acho que na França, ele viu uma entidade de luz magnífica e ele resolveu destinar a vida dele a ela. Uhum. Que na verdade ele viu o imperador no campo de batalha. Sim, ele falou um dos exércitos rebeldes contra o Imperador. Sim. A história do Imperador realmente é muito legal. E uma coisa que eu achei muito massa, né, nessa trilogia original é que você vê o surgimento do culto ao Imperador, você acompanha isso simultaneamente à heresia, e você de repente começa a perceber que o culto ao Imperador, que o Imperador realmente é uma divindade. Porque ele transfere poder, né? Ele opera milagres. E eu achei muito legal isso. Ao mesmo tempo que ele se opõe à religião, ele mesmo se transforma num deus, né? Não, mas agora... Como que eles falam vez ou outra, né? Quando alguém menciona assim, pessoas estão cultuando o imperador, alguém fala, mas isso é heresia. Exatamente. Esse é o dilema que foi acontecendo durante a saga toda, né? Mas só pra dar um porém, assim, um contraponto pra vocês, eu tô olhando aqui a timeline, segundo o Lexicon. Em 8000 a.C. nasceu o imperador. Entre 8000 a.C. e 1400 depois, nasceram os deuses Khorn, Tizente e Nurgle, segundo a timeline. Pois é, Ou seja, ele seria anterior aos deuses do caos? Sim, ele seria anterior aos deuses do caos. Bom, essa personificação, né? Essa... Sim. É que vale lembrar que é até difícil você dizer que existem deuses do caos. Na verdade, são a reunião de conceitos. Mas enfim, aí ele tinha esse grande sonho de unificar a humanidade e aí ele começa a criar um plano. E o plano dele é essa cruzada. Desculpa só voltar um pouquinho, se você falar, ele é realmente uma entidade e ele executa milagres. Uma divindade. Só que aí eu discordo um pouco, só porque eles não falam isso no livro, eles deixam justamente aberto pra gente talvez seguir nessa discussão, mas... O drama dos livros, onde você vê essas situações que acontecem milagres, é quando as pessoas têm a fé extremamente exacerbada. E acho que a gente já ouviu, assim, em outros universos e coisa e tal, se você tem a fé exacerbada em seja lá o que for, as coisas tendem a acontecer. Então, talvez seja um pouco de o ovo e a galinha, sabe? Do tipo... Tanta gente tem tanta fé no cara que o cara virou divindade, entendeu? É o que você tá falando, o ovo ou a galinha. Ele é uma divindade porque o pessoal o venera? Ou ele já era uma divindade antes e o pessoal começou a venerá-lo por isso? Esse negócio da veneração, da poder à entidade, é justamente o que o imperador queria. Ele queria banir a religião, além das questões de querer iluminar com conhecimento e tudo mais, ele também buscava... de certa forma, negar aos deuses do caos a fonte de poder deles, que seria a crença, né? No entanto, o imperador, no final das contas, ele também vira o alvo de uma determinada crença e realmente acontecem milagres, acontecem intervenções em nome dele. E não fica claro se realmente ele fez aquilo, se foi a fé da pessoa agindo, porque é um mundo de 40K, você tem o Warp, que é a reflexão dos pensamentos e sentimentos de toda a raça pensante, né? Então, pode ser que aquela pessoa que operou um milagre ali, pode não ter sido o imperador, mas sim a fé dela no imperador se manifestou. Exatamente, é possível. Isso que eu queria dizer. Ou o imperador, ele não se considera um deus, mas ele, certamente, ele é um humano com poderes psíquicos que seriam considerados de... Divinos, né? Divinos devido à potência deles, né? Ele consegue combater os outros deuses, as outras entidades são consideradas deuses. É, e ele então, faz mais coisas que a ciência não explica, né? Pelo menos a ciência que eles têm não tem nenhuma explicação. Exatamente. Tipo, então, é normal ele ser considerado uma figura divina. Eu lembro, desde o primeiro grau, conversando com um professor de geografia, né? O que acontecia em países que por exemplo, na União Soviética, onde a religião foi banida, você tem culto à personalidade. E se essa personalidade realmente tem poderes que você não compreende? Beleza, aí a gente tem o imperador, que a gente já identificou como uma entidade divina aí, ou seja lá o que for. Nesse momento, em tese, ele ainda não era nesse exato momento que a gente está da história, ele ainda não tinha manifestado nenhum poder divino ou ninguém agia em nome dele, ou rezava pra ele, nem nada. Ele era o líder supremo da humanidade. Ele é um cara que unificou um líder político. Ele um líder, um guerreiro. Ele unificou a humanidade na Terra e tava pronto pra sair pro espaço. É, literalmente, que nem o Estevão falou, ele é um guerreiro, porque como é que tava a Terra antes do Imperador lá no ano... Vai ser 20 e poucos, antes do 30 mil. A Terra era dividida em clãs. Bárbaros. Por como eles chamam, né? Eu não consigo imaginar bárbaros, mas... Eles chamam de tecnobárbaros, né? Porque não eram tão esclarecidos quanto vieram a se tornar depois com o imperador. Porque já tinham perdido... Devia ser estilo aquele tecno-viking, né? Da internet, né? Aquela lá dançando... Eu tava pensando tipo aquele filme do Judge Dredd com o Stallone, sabe qual é? Nossa. que tem aqueles... Aqueles caras que tem que... Que moram fora da cidade, isso, né? Exatamente. São todos reconstruídos, usam tecnologia, mas são bárbaros, né? A gente tem que, na verdade, a gente tem que dar conceituar um detalhe, né? A humanidade atingiu um ápice científico que permitiu ela viajar mais rápido que a luz, viajar pelo ar. Isso, antes do Imperador. Isso, antes do Imperador, na verdade, a gente já tinha saído pro espaço, já tinha colonizado planetas. Já tinha colonizado dezenas, centenas, milhares, milhões de planetas, ou seja, a humanidade já estava espalhada por toda a Via Láctea, né? E daí o que, que aconteceu? Houve uma tempestade no Warp, ou seja, acredita-se que mais uma vez uma intervenção das entidades do caos que tornaram difícil a viagem do Warp durante muitos anos. Sem a viagem pelo Warp, a humanidade começou a perder contato entre as suas colônias. E o que acontece com uma civilização extremamente avançada, que é simplesmente destituída de todos os seus sistemas de comunicação? Bom, ela se isola e no isolamento, às vezes, dá M, né? Nesse isolamento, cada mundo evoluiu, né, à sua própria maneira. Tiveram planetas que continuaram evoluindo e que viraram... os próprios Interex lá, eu acho que eles são humanos evoluídos, não são? Não tem um lance assim? Eles se misturaram com o Zeldar. Isso, são uma raça evoluída, uma cepa evoluída dos humanos. Enquanto houveram planetas onde a humanidade regrediu, onde eles voltaram para um sistema feudal. Algumas vezes mesmo, mais, né? Mais exemplo primitivo de Cádia, que isso. Né? Cádia, que é conhecida como a maior fortaleza fora a Terra, a maior fortaleza do Império no ano 40.000. Cádia, quando foi redescoberta pelo Império, era um planeta mais primitivo possível. Eram tribos de bárbaros que louvavam aquilo que estava mais próximo a eles. Quem não sabe, Cádia é o planeta mais próximo do Eye of Terror. Fica assim, tu olha ele bonitinho no céu. Será que o Olho do Terror é o Toba do Warp, cara? Olha, é outro orifício, porque foi ali que Slaanesh nasceu. Só que aí o Imperador então fez um plano. Ele reunificou a Terra, consolidou o poder aqui na Terra. Ele fez uma aliança com Marte, porque Marte mesmo, que está no nosso sistema solar, os humanos lá tinham um império próprio, que é o Mechanicum, né? Que é o Adeptus Mechanicum. Mas da galera veja que... como é engraçado, né? Como o Imperador ele é bem faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele tenta banir a religião, só que ele mesmo criou uma religião em Marte. Que era o culto à máquina, né? Isso. Que o mecânico... Porque quando ele unificou a Terra e foi a Marte para fazer a aliança com o culto mecânico, ele se apresentou como um avatar do deus da máquina. Ele foi bem hipócrita, né? Porque ele não disse nada. Sim. Ele chegou... ele demonstrou o poder divino, ele reconstruiu o joelho de um... Né, um máquina titã, Cúrice. Né? Era um pouco menor. Um titã, né? Aqueles Knight, eu acho. Knight, Ele chegou, consertou, assim, ao toque. O cara disse que tava anos com aquele problema, né? Consertou. Ele tinha plantado assim, uma profecia, né, cara? Ele plantou uma profecia no culto mecânico que dizia: e haverá um homem que curará a máquina com o toque. E foi exatamente isso que ele fez ao pisar em Marte. Outro, né? E outro, Paulo, né? outro dia assim... Marte não chove. Chove em Marte. E no dia que ele chega, chove pela primeira vez em milênios em Marte. Daí os caras, pô, como assim? What the fuck? O que eu ia perguntar é o seguinte, outro dia o Paulo, a gente tava gravando o programa, e o Paulo comentou uma história que o Imperador seria o São Jorge. Da onde é que saiu essa, cara? Isso tá no mecânico. Tá no mecânico. Que a ideia é a seguinte, ele... Há um conto de um cavaleiro em armadura brilhante, né? Que foi desafiar o dragão que exigia sacrifícios. Então, reza a história que ele meramente derrotou o dragão e salvou a donzela. E daí você tem a clássica história de fantasia, você tem a história de São Jorge e o dragão. Mas o que é no universo 40K? É o imperador lá por seus, sei lá, 400 anos depois de Cristo, encontrando um Kitan, que seria uma criatura divina do mundo real, né, não do Warp, e ele derrotando essa criatura, que ele vai jogar em Marte, sabe-se Deus como, em 400 anos depois de Cristo, ele enterra em Marte, porque é a entidade que cria no subconsciente dos humanos de Marte no futuro a veneração a um deus que dá poder às máquinas. O Void Dragon, que é esse Kitan, é o Kitan que tem a influência sobre as máquinas. Não, o nome dele é Magladroth, conhecido como Void Dragon na mitologia Eldar. E que, inclusive, faz o link, né, dos Necrons com Adeptos Mecânicos. Uhum. Tem aquela história de que quando os Necrons começaram a ressurgir, uma das primeiras incursões deles foi no sistema solar. Uma nave chegou, foi abatida imediatamente, porque, pelo amor de Deus, Battlefleet Solar é a melhor que tem, mas chegou a tocar o solo marciano. Algo ali eles estavam procurando. Ah, e putz, o meu grande... Porque assim, eu acho que acontece com vocês. Quando a gente ouve falar de todas essas coisas legais, direto, a primeira coisa que eu faço, eu penso, eu imagino como é que ia ser uma miniatura disso, né? E eu, putz, sempre quis ver uma miniatura do The Dragon, né? E eles falavam, né? Que ia ter uma evolução na história e tal, e que essa é a miniatura, mas essa eles ficaram devendo. Tô esperando até hoje. Ah, tomara que não façam não, cara, porque... Ah, deixa fazer, estão fazendo os Primarchs, cara. Pelo que eles fizeram no descrevem a câmara do dragão no Mechanicum, spoilers, é aquela coisa bem Lovecraftiana, sabe? É algo indescritível, ângulos que você não consegue compreender, sabe? Não euclidianos, né? Não euclidianos. Distant and the stars look very pretty from relay. So close and yet so far away. E-R-E-A. Cthulhu Fatagin, or is that Cthulhu Fatine? I can never quite. Bom, então deixa eu puxar então de novo aqui pra voltar a alinhavar a história, senão a gente vai ficar circundando, vai sair do lugar. Aí o imperador cria um plano. Beleza, eu vou fazer uma cruzada. Só que ele reconhece que é uma tarefa hercúlea, né? Porque a humanidade, literalmente, está pulverizada pelas estrelas. E ele resolve criar generais para ajudá-lo nessa empreitada, que são os Primarcas, né? Ele se esconde embaixo da... uma coisa que é bem curioso, né? Tu imagina, assim, quando se fala a Fortaleza do Imperador. Gente, a Fortaleza do Imperador é o Himalaia. Tipo, a cordilheira inteira é a Fortaleza do Imperador, para as pessoas terem noção do que foi que o cara fez. Ele transformou simplesmente a montanha inteira no palácio dele. A montanha é só um laboratório, né? Ainda, né? Hã? Tem uma imagem de como que o planeta Terra estaria no ano 40 mil, que é tipo assim, ele divide nos hemisfério norte, hemisfério sul, daí oriente e ocidente. É tipo assim, um quadrante da Terra é só o administratum. Outro quadrante é o palácio imperial. O outro é da igreja. Uma coisa que eu li, tem que confirmar, mas não tem mais oceano na Terra, né? Não, os oceanos 40, eles já perderam, secaram, já, né? Já. Inclusive, tem uma das histórias, se não me engano, no Próspero Burns. Tem um cara que ele fica lembrando da vida dele, né? Eu acho até a vida dele mais interessante que os Space Wolves em si. Mas começa com ele numa escavação no... do gordinho, né? Que seria no solo do antigo Oceano Atlântico. Ele é até descendente de... Ele é descendente de africano, né? De núbio, sei lá, não lembro mais qual é o... E é bem legal você... Nas poucas histórias que tem que descreve como tá a Terra no ano 30 mil, é muito engraçado as referências que eles vão soltando. Por exemplo, tem o Reino de Rai Brasil, cuja capital Paolo, algo assim, que eles construíram uma grande geleira artificial onde a população esquia por lazer... Mas aquela geleira, na verdade, são o cooler de um grande reator de plasma. Isso aí eu não sabia não, cara. Onde você fala isso, meu? É num desses livros de mini-histórias que começa com histórias dos custodes. Que eles estão fazendo o jogo, né? Os custodes, eles separam, assim, pegam cinco deles e saem pelo mundo. A missão deles é invadir o Palácio Imperial e tentar matar o Imperador. É voltar, né? É voltar sem serem identificados e tentar matar o Imperador. Mas então, aí ele resolve criar os Primarcas, e aí ele usa um pouco do material genético dele, né? Não tem um lance assim? Isso. Sim, sim. Ele pega o material genético dele e cria aí... Quantos eram no total? 20. 20 crianças feitas num laboratório com o material genético dele e que estavam sendo gestadas dentro de úteros artificiais. É, então, só para deixar claro, diferente dos Marines, os Primarcas, eles realmente nasceram. Os Marines, eles são upgrade de humanos, né? Os Primarcas, eles foram, eles se desenvolveram enquanto embrião, né? É, eles foram criados, né, from scratch. Do zero. Mas ainda assim, mesmo, uma coisa que eu acho legal é isso, mesmo todos sendo feitos a partir do mesmo material genético, eles realmente são filhos do Imperador, porque cada um saiu de um jeito, né? É, cada um é uma faceta do Imperador, né? Parece que ele tinha um objetivo para cada um deles, né? Tanto que é por isso que ele criou, uma intenção, tanto que ele criou uma legião para cada um deles. É. Baseado no material genético de cada um deles. Então ele alterou ainda, né? Ele também manipulou esse material genético. Sim. Mas aí acontece a primeira grande tragédia desse universo, né? Que é quando os deuses do caos, acompanhando esse plano do Imperador, resolvem dar uma sacaneada de leve. Descobri isso recentemente lendo o livro. Eles meio que criam uma mini tempestade do Warp ali, não é? Isso, dentro do laboratório. É, na verdade, eu tenho que perguntar pro Paulo. Paulo, vamos dar spoiler do Fister Etik? Sim, definitivamente. Vamos, inclusive, daremos spoiler de Aurélia. Olha, Eu não li esse livro, não. Esse não pode ter spoiler, não. É porque assim, ó, Estevão, daí... Lá sei eu se aquilo é viagem dos primeiros traidores ou não. Quando os World Bearers entram no Eye of the Storm, eles são tragados pra dentro de um... Assim, os demônios começam a tentar eles com histórias da criação dos Primarcas, tá? E uma das coisas que eles se veem dentro do laboratório do Imperador. É, mas o próprio Horus viu isso. Sim, o próprio Horus, ele, quando ele tá naquela viagem psicodélica dele, parece que ele ajudou os deuses do caos a abduzirem os Primarcas. Ele tava lá, né, na hora. Ele tava lá. E o Imperador confronta ele ainda. Não sei, não vou dizer como, mas enxerga, né? Mas vê ele. Bom, em teoria, os próprios Marines teriam causado a separação deles. Tem isso também no Forsheretic. No Forsheretic, eles estão lá, sim, e eles... Eles intervêm, eles, né? Eles intervêm. Eles se sentem compelidos a destruírem a máquina que protegia que protegia a sala onde eles estavam, onde o Imperador estava fazendo os Primarcas do caos. Me esqueci o nome. É um gerador lá que permite... O Campo Geller. Isso. O Geller Field que protege do Warp. Mas peraí. Sim, justamente o Primarca do caos. Até esse momento não tinha Primarca do caos. Não é isso. Os World Bearers estão lá, ou eles estão se vendo na sala lá, e tem um demônio com eles dizendo assim, olha, foram aqui que os Primarcas foram criados, assim, assim, assado. Só que eles foram... Daí como é aquela história, né? É a tentação do caos. Só que eles foram criados assim porque os deuses do caos fizeram um acordo pro Imperador. Isso, que ele ia construir exatamente 20 receptáculos pra demônios ocuparem esses corpos. Mas ponto. Até aí, cara, pode ser viagem e pilha errada, claro, desse demônio. Claro, cara, você sempre deve lembrar do seguinte, o demônio sempre mente. Pois é. Sim. Não, mas é o que eu quero ou dizer. Ou não, né? Ou ele mete a pilha errada pra causar a discórdia mesmo. Uma coisa eu acho que tá lá. O laboratório realmente era protegido por um campo Geller que por algum motivo deu problema. Sim, e aí o fato é... Rolou lá dentro uma espécie de vortex do Warp, e esses Primarcas que estavam ali no comecinho da infância, né, que eram ainda bebês mesmo, eles desapareceram. Rodaram no redemoinho o Warp. Rodaram no redemoinho e deve até ter encontrado a Dorothy, né, cara? Tirou o negócio e espalhou eles pela galáxia. Cada um deles caiu num planeta, num lugar, com condições diferentes... E evoluíram a partir daí. Reza a lenda que alguns desses Primarcas, nesse momento em que eles foram levados pelas energias do Warp, talvez tenham sido tocados pelo Warp. Uma sementinha do mal pode ter sido plantada ali dentro de alguns deles. Isso é calúnia, porque agora vão dizer que o Primarca mais puro, o Primarca que mais se assemelha com o Imperador, é tocado pelo caos. Mas segue. Ué, mas é. Segue. É o único mutante, óbvio, além do asa ali, que tem três asa olhos. Dali não... Quem tem três olhos? O Magnus, pô. Não. Tiraram um olho só. Tiraram isso do Puffy. Um olho não, um olho só. Mas ele é um olho, ele é o Ciclope, não é? Não, é. tiraram. No Fluffy original ele nasceu com um olho só. Ah. Só que agora tiraram porque ele teria tirado. Um dos motivos pelo qual ele teria arrancado o próprio olho seria porque ele teria feito um pacto com Tizente pra ter domínio sobre o Arp. Voltando à história de Odin, né? Que sacrificou um olho pra ter poder. Sim, é que originalmente ele era o Ciclope porque ele tinha nascido com um olho só, mas daí mudaram isso no Fluffy. Não, assim, o que eu ia falar dos Sanguíneos é que das duas, um, ou ele foi tocado pelo caos, ou ele foi tocado pelo Clovis Bornai, né, cara? Aquela zona dele atrás. Pô, esse sistema é foda, né, cara? Isso é muito o cara é muito preconceituoso. Primeiro fala de Cavaleiro do Dragão, como é que é? Cavaleiro Zodíaco, agora vai falar que o Sanguíneos é... joga no outro time. Qual é a sua, cara? Daqui a pouco vai falar daí pros tios. E agora, só uma pergunta. Quem dos quatro aqui joga de Elder? É, né? Pois é, né? Mas eu não uso purpurina. Agora, vamos reconhecer que os Sanguíneos de armadura dourada, cabeleira loura, penteada e com chapinha feita e aquela zona aberta, meu velho, é puro Clovis Bornai, cara. Esqueceu... Cara, ele é o anjo. Esqueceu de falar das lagriminhas de sangue, né, cara? Pois é. Eu não falo nada, cara. Os caras que se entregam, meu. Não é à toa que meu Primarca favorito é o Conrad Kurz. Ave Dominus Nox. O cara é foda. E olha que eu nunca li os livros dele, hein? Eu só curto o cara, eu acho. Leia. Eu acho, cara, muito legal. Tem um conto do Dorne que é muito legal. Que eles, acho que ele tá discutindo com o Sigilith. E ele pergunta assim, mas qual o teu problema? Tu tá com medo de quê? Daí ele para assim, e ele lembra quando o Conrad deu um pau nele, mas assim, ó, desceu-lhe a lenha nele. E ele, porra, eu tô com medo que esses caras cheguem e matem o Imperador, que merda. É disso que eu tô com medo, porra. Não, o Kurz é de quem mesmo? É dos Night Lords. É. Ele é o vampiro, né, cara? Ele é o Night Hunter. Ele é o Batman. É o Batman, pode crer. Ele é puro Batman. Cara, não é o herói que Nostramo quer, é o herói que Nostramo precisa. E você já leram três livros lá do... Trilogia do Night Lords é uma das minhas favoritas. Cara, é demais. É do Dembski Bolden também, galera. Puta, sabe que eu bom, cara, sabe que bom. Nas minhas arrumações eu achei ela, né? Eu achei que eu não tinha ela agora. Eu achei ela. E ele referencia bastante sobre relacionamento. Sim, porque pro... ele até reedita isso depois no segundo livro, mas pro... Bom, de novo, no Warp o tempo não passa direito. A premissa inicial dele é que esses legionários dos Night Lords que você segue na trilogia, a Horus Heresy foi há 200 anos atrás, não há 10 mil anos atrás. Depois ele corrige isso, mas, sabe, para eles a Heresy, a Guerra Civil, é uma memória muito recente. E o mais interessante da legião dele é que, por mais que seja uma legião traidora, não é uma legião, não foi um primarca que se entregou pro caos. Exato, exatamente. Não é uma... Eles têm gente dentro da legião marcada pelo caos, mas eles não necessariamente estão... Eles são traidores, mas não são corrompidos. Porque eles já... A filosofia do Night Hunter já era contra aquilo que o Imperador dizia. O Imperador já tinha dado um puxão de orelha nele mais de uma vez. Sobre os métodos dele, da legião dele. Falando nisso, né, boa parte dos traidores foi por causa que o Imperador deu um puxão de orelha, né? Sim. Eram umas primadona esses caras, né? Não gostavam de tomar esporro, que já ficavam putinhos, né? Deixa eu ver. Se fosse assim, cara, o que ia ter de filho matando o pai não tava escrito, né, cara? que é importante dizer é que depois que os Primarcas foram espalhados pela galáxia, o Imperador saiu pela galáxia já reconquistando. Ele falou, ah, beleza, perdi esses caras, mas eu ainda tenho aqui as sementes genéticas deles e com eles eu vou fazer uma legião de super soldados humanos. Pegou essa semente genética, que é a Gene Seed, e implantou em seres humanos normais. E essa semente modificou esses caras, deixando eles mais próximos dos Primarcas de quem elas tinham vindo. E aí que nasceram as legiões de Space Marines. À medida que essa cruzada avançou pelo espaço, o Imperador foi reencontrando cada um dos Primarcas e reconduzindo cada um deles ao posto de general dessas legiões. Eu e só aí sei essas... o primeiro, o segundo e o último. Como o primeiro assim? Foi o Horus, o segundo foi o Lion e o último foi o Alpharius. Não vamos entrar nisso também, porque é aquilo, a gente vai acabar perdendo um tempo falando disso e que não é importante porque a gente quer falar logo. Mas o importante é que eles foram reunidos. Mas tem uma coisa que é importante falar, que o Horus foi o primeiro e por muito tempo ele foi o único. O Lion foi o segundo, mas foi muito tempo que passou só o Imperador e o Horus. Então o Horus inevitavelmente se tornou o filho favorito. E o Horus ele ficou na Terra. Acho que foi o único. Não. Não, ele parou em lutou junto ao Imperador. Ele parou em Quitônia, não foi? Não, ele veio depois pra Quitônia. Tanto é que existe umas discussões, eu não sei, nos três primeiros livros mesmo, que eles falam que acho que o Loken fala que ele tava lá quando o Imperador chegou com o Horus, cara. É meio estranho essa parte, né? Eu sei que o Ralph Hurd, ele é terráqueo, né? O Yakton Cruiser. É, então, eu acho que o Horus, ele foi o único que... O Yakton Cruiser, ele é terráqueo porque ele é velho, porque ele foi recrutado na Terra e foi um dos primeiros a receber a semente. Assim como Coisa também, o Horus foi parar em Quitônia. E aí o que acontece? Quando o Imperador chegou lá e falou, ah, Horus, você é meu filho, una-se a mim e tal, o Horus falou, beleza, pai, só que eu não quero só esses soldados que você tem aí prontos pra mim, não. Eu quero que esses meus irmãos aqui deste planeta, que são os guerreiros foda, venham comigo. Essa é a história de quase todos os Primarcas também. Eles tinham sua legião vinda da Terra, mas eles também quiseram criar uma outra legião a partir dos companheiros do mesmo planeta. Em determinadas legiões causou herança, né? Uma certa briga. Mas enfim, reunidos com suas legiões, suas respectivas legiões, cada um dos Primarcas foi se espalhando. A cruzada não foi todo mundo junto, de mãos dadas, lutando numa frente só. À medida que esses caras eram reunidos com suas legiões, eles iam levando a fronte de batalha para diferentes cantos da galáxia. E é nesse momento que a gente entra na heresia. A gente embarca na heresia juntamente com o Horus. Os Horus, e aí na época a sua legião ainda era chamada de Luna Wolves, e a gente acompanha uma das batalhas dele na heresia. Diga-se de passagem, Luna Wolf, é bem mais legal, né, cara? Nossa, com certeza. Pois é, mas aí que tá. E aí que começa a honra e o incensamento do Horus, e a gente vai percebendo que ele curte isso, né? E o que não vem a ser ainda nesse momento uma falha de caráter. Ele é um cara vaidoso, mas ele é um cara foda. E ele recebe uma grande honraria do Imperador. Pois é, né? A gente até tá pulando um pouquinho, mas quando o Horus recebe a honraria de se tornar o War Master, de guiar os exércitos do Imperador na ausência do Imperador, o Imperador fala, ó, você é o chefe agora. É uma boa você mudar o nome da tua legião para representar que eles são leais a você. Sim. E num primeiro momento, o Horus se nega. Ele fala, não, eu sou o chefe deles, mas eu ainda tô abaixo de você. Então eles continuam sendo Luna Wolves. Só depois que o Horus tem a mudança, que ele resolve renomear para Filhos de Horus. Mas é isso, a gente pega isso no meio, a gente embarca junto com eles e começa a acompanhar a heresia. E aí a gente chega, para a gente começar a falar, a gente chega no primeiro livro. Eu acho que seria legal hoje a gente tentar falar pelo menos então dos três primeiros livros, que são o fundamento da heresia. E o primeiro livro é o Horus Rising, a Ascensão de Horus, né? Que mostra como é que ele vai dessa posição já importante que ele ocupava, de ser mais próximo do Imperador, de ser um excelente estrategista, de ser um cara foda e estar à frente de uma das legiões mais fodas, até ao que ele vai chegar dali a pouco. Né? A gente encontra ele já sendo o War Master. O Imperador já deixou a frente de batalha e retorna para a Terra para cuidar das ocupações dele, que até esse momento a gente não sabe o que, que é. O imperador voltou para a Terra. Ele tinha um outro plano, assim como ele originalmente tinha o plano dos primarcas. Nesse momento da cruzada, vendo o trabalho da batalha já chegando ao fim, ele vira para o Horus e fala: Horus, vou te conceder uma honra, você vai ser o War Master, vai comandar as legiões na minha ausência e eu estou voltando para a Terra. E aí a gente embarca no Horus Rising. Monte, quer falar um pouco aí do plot do livro, o que, que acontece e tudo mais? O Horus recém tinha sido nomeado War Master e estava seguindo no plano de expansão do Imperador. Se não me falha a memória, a próxima parte do livro eles recebem um pedido de ajuda. É que ele passa bastante parte do livro só mostrando como que é o dia-a-dia dos Luna Wolves, né? Exato. Que você não vê do ponto de vista do Horus, você vê do ponto de vista do Garviel Loken. E começa a falar sobre os Lodges, né? Que é a grande inserção do... A maneira que o caos ele entrou dentro dos Space Marines, né? É que de certa forma você poderia falar que essa história não deveria se chamar Horus Heresy, mas sim Lorgar Heresy. Porque foi uma perspectiva, né? Foi o Aurelian, né? Tudo começou por ele. Mas é como isso. Assim, embora o Lorgar aí seja o grande engenheiro da coisa, ele percebe que ele precisa do Horus. Ele foi um mega fracote, né, cara? Ele não é o engenheiro da coisa, Estevão. Ele é o cara que acredita que existem poderes superiores e que aqueles poderes superiores decidiram que o Horus deveria fazer uma heresia. Que o Imperador está errado. Mas isso depois que o Imperador vira para ele e fala: ó, para com essa bobagem de falar que eu sou um deus e foca aí no seu serviço, que é matar os caras e reconquistar o Império. É, porque ele uma das coisas, eu acho que é no No Fear, eles exaltam muito, é que o Lorgar era um, dentre os primarcas, ele era meio fraco, assim, de caráter, né? Ele se sentia subjugado perante os irmãos dele e tudo mais, e ele era meio mole, assim, no sentido de não tinha personalidade e tal, e aí por conta disso que o Caos entrou pela legião dos World Bearers, porque o primarca deles era o menos autossuficiente. Não, mas tem outra coisa, cara. Naquele livro Aurelian, aquele curto, fala como os próprios deuses do caos falam ou o demônio que tá acompanhando o Lorgar no Eye Terror, tá falando pra ele: todos os primarcas foram engolidos pelo Orp e cuspidos imediatamente depois em algum canto da galáxia. O Lorgar passou vários anos no Orp, ouvindo os sussurros dos deuses do caos. Eles prepararam ele. Pode ser isso, ele já veio corrompido, né? Eu diria que ele era o mais suscetível, cara. Ele precisava. Ele tinha a índole mais fraca, né? É que tem outra coisa. Todos os outros aceitavam e iam lá e faziam, era aquela coisa meio tipo soldado. Uhum. Ele se achava um pensador, ele se achava um filósofo, ele queria saber o porquê daquilo. Mas tinha outra coisa. O porquê daquelas coisas. Do Lorgar, que é a questão de cada primarca ser uma faceta do Imperador. E por mais que o Imperador quisesse acabar com a religião e tudo mais, o Lorgar representa a fé do Imperador. O Imperador ainda acreditava num futuro melhor para a humanidade. E é essa fé que é o aspecto que o Lorgar herdou. E tanto que ele se torna um grande líder religioso no planeta que adotou ele. Só que era um planeta que cultuava o caos. Enfim, o Lorgar ele foi corrompido ou iniciou a corrupção por conta do chaplain dele lá, o Erebus. Ele utilizou o Erebus para se infiltrar o conceito dos Warrior Lodges nas outras legiões. Isso. Eu posso estar equivocado, mas eu entendi que o Erebus que trouxe o livro tá aí o detalhe. O livro é The Book of Lorgar. Quem escreveu foi o Lorgar. No First Heretic mostra lá o que aconteceu. Depois que o Imperador, e isso acontece antes até do Horus ser o War Master, quando o Imperador descobriu que o porquê que os World Bearers estavam demorando tanto para fazer o papel deles é porque, em vez de chegar lá e destruir a civilização, eles estavam realmente convertendo todos os planetas que eles dominavam a louvar o Imperador. Ele fez o seguinte, ó, ele chamou os queridinhos dos Ultramarines, o Imperador, né, com eles. E disse assim, ó, tá vendo esse planeta aqui? Eu não quero que sobre nada dele. Na verdade, assim, ó, eu quero todas as grandes cidades dizimadas, tudo. O que que acontece? o planeta que o Imperador mandou foi o primeiro planeta, depois que o Lorgar virou Primarco, foi o primeiro planeta que ele converteu pro Imperador. E eles mandaram um sinal pedindo socorro, que os anjos do Imperador, tinham vindo, só que em vez de vindo pra salvar, tinham vindo pra destruir. E eles chegaram lá, o planeta tava arrasado. Todas as cidades destruídas, assim, 95% da população morta. E os monumentos, né? Não tinha um lance tudo, assim, dos monumentos? Sim, mas tinha monumentos ao Imperador. Era uma cidade belíssima de se ver, que louvava o Imperador. Daí o que acontece? O Lorgar recebe ordem de descer com toda a legião dele pro planeta. E ele desce, daí chega lá e tem uma meia dúzia de ultramarines lá. E eles, ah, por que vocês fizeram isso? Não sei mais o quê. Como vocês ousam? Daí chega o Sigilite. Olha, não foi bem assim, eles fizeram isso porque o Imperador mandou. Não, eu não acredito que o Imperador teria mandado fazer isso, não sei mais o quê. Daí, de repente, do nada, se teleporta o Imperador e diz assim, ó, tu não fez o que eu mandei tu fazer. Isso é pra tu ver o que vai acontecer com todos os planetas que tu conquistou, porque não foi isso que eu mandei tu fazer. Não cumpriu a minha ordem mais básica. Cara, o Lorgar se ajoelha no chão e chora. Tu imagina o que é um Primarca se ajoelhar no chão e chorar. É, porque é isso, desfez o trabalho do cara, né? E aí você vê, você vê como mesmo esses caras que eram super-humanos estão reféns dos pequenos pecados da humanidade, né? É, da vaidade. Né, cara? Não é só. Eles são super-humanos, tanto na capacidade física, mas também nos sentimentos humanos, né? É o excesso de devoção, é o excesso de fervor, o excesso de violência. Tudo nos primarcas é exagerado. E daí você tem o seu melhor trabalho que você fez dedicado ao seu pai. E você vê o seu pai cuspindo na sua cara. É a pior coisa que poderia acontecer com um semideus. É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do episódio 8 sobre heresia. Eu tenho aqui comigo fazendo fechamento. Aqui é o Ultramarcos, é claro. E tenho aqui comigo fazendo fechamento quem? Eu, o Tocha. Fala, pessoal. Quem não tá sabendo ainda, o Tocha é parte integrante da nossa equipe de edição. Ele é o nosso terceiro pé. E ele tá dando uma mão aí. Ele é parte do time tanto quanto eu e o Estevam. Tochalito, vamos lembrar aí quais são os contatos, já que você tá estreando a nova cela aí? Papo de Mesa, podcast@gmail.com. Se você gostou ou não gostou, tem alguma sugestão para a gente, mande por esse e-mail. Você pode também acessar os nossos programas no site papodemesa.wordpress.com ou também curtir a nossa página no Facebook, no www.facebook.com/papodemesapodcast. É isso aí. Vamos lembrar também da promoção das trays da Roleplay. São os 200 likes na nossa página do facebook.com/papodemesapodcast. Quando a gente chegar no total de 200 likes, a gente vai fazer um sorteio de duas trays que vão ser entregues aí na sua casa, aí no Brasil, pelo pessoal da Roleplay. E tem uma regrinha aí. Você quer falar a regrinha, Tocha? Vamos falar a regrinha. Não é só você dar o like na página. Você também tem que compartilhar a nossa página do Papo de Mesa Podcast lá no Facebook. Como disse o Estevam, a gente vai dar uma de stalker na sua timeline. Se a gente não achar nada do Papo de Mesa Podcast, rodou, vai pro próximo. Exatamente. Beleza? Então é isso aí, galera. Você quer falar mais alguma coisa, Tocha? A gente se vê daqui a 15 dias. É isso aí. Abraço e até mais. Say, would you like something? harder. She said.